treme o chão e levanta a poeira do asfalto. Se pá, acelera o coração até do mar mais calmo. Playboy, pá do pau, pra não se identificar. Pra mim é natural, batida que aterrorizar. Escuto uma cacetada no volume máximo. Sou 2000 do pobre operário. Trilha sonora predileta do criminoso. Do cotidiano cruel, transformou em monstro. O sequestro, o resgate da mente. Bem diferente, sem bala no pente. De gente, da gente, de pobre pra pobre. De leste ou oeste, do sul ao norte. Posso comparar com furacão, um terremoto, um vulcão e erupção. O estilo que nunca esquece das palavras da Bíblia. Oh meu Senhor, abençoe a periferia. O pecador aqui também tem alma. Eu sou a cicatriz do corte sem trauma. O maníaco do parque, o lobo do cinema. O cachimbo de crack ou isqueiro do sistema. Não causa espanto pra nós, sangue bom. Aqui é a pura informação em forma de som. Novela é novela, favela é favela. Aqui ninguém se ilude, aqui ninguém se entrega. Aqui ninguém requebra ou rebola na garrafa. Muito menos acredita em contos de fada. Entre a cruz e a espada no fio da navalha. Aí ladrão, cê tinha batido, explodindo a caixa. Rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, rap treme o chão. Rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, rap treme o chão. Como uma bomba, relógio tic-tac. O rap é como a bola de boliche fazendo strike. Acelerado, pra lá de 300 por hora. Som que apavora, comunidade pobre adora. É som de preta, sem preconceito. É som de branco, de atitude e de respeito. E foi silêncio ou provoca euforia. Tipo uma final no Morumbi de São Paulo, Corinthians. A sirene de resgate do bombeiro. O hino nacional do povo brasileiro. A expressão realista que abalou maquiavélico. Cronista da fada que nunca se cala. O diagnóstico de pau, raio X. Se faz CPI ou então a bomba pra explodir. Eu comparo tipo assim e faço a rima. Dedo amarelo no cachimbo, uma cara de cinza. Meu itinerário, a mente do usuário. Todo traficante e assassino com tambor lotado. Vou mais além, eu vou muito mais. Canto rap violento na intenção de te passar a paz. A minha voz, de novo em ação. Talvez se a missão vai além que a interpretação. O vento aqui se transforma em furacão. Sangue bom então, rap treme o chão. O rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, o rap treme o chão. O rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, o rap treme o chão. Treme o chão, e quem tiver na escuta. Tem o poder de fogo de uma bazuca. É tipo uma dundum que invade o seu corpo. Arregaço sonoro que levanta até morto. Penetra na mente, afeta os sentidos. Entra nos ouvidos, estoura os tímpanos. Perde na veia, faz a cabeça. Que invade a cadeia. A vida é louca como uma rebelião. Arrasta a multidão pra dentro do salão. Consciente acima de tudo é lógico. Arrasador como um meteoro. Foi o sistema na milho, o povo engatilhando. Não vai dar pra correr. Chegou o pânico na febre, fervendo. Pegando fogo pra lá de mil grau. Ainda é fogo pro estofim aceso. Dinamite explosiva. Sangue bom, é ou não é? O rap treme o chão. O rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, o rap treme o chão. O rap treme o chão, se é som de ladrão. Aí ladrão, o rap treme o chão. Se o rap treme o chão, eu também tô envolvido. Me expressando com fúria no raciocínio. Sou pelo rap, sou pelo moleque. O Ministério da Favela adverte que o estudo é tudo, faria não é nada. O crack é o câncer, a desgraça que te mata. Escuta um tiro, preciso mais um morto. Drogas mais um solo negativo pro meu povo. É o terror, eu tô de novo em ação. Aí ladrão, o rap treme o chão. Barraco, madeira, resistência, trincheira. Carrasco da burguesia. Vai aí, fala aí, né, Lugia? É G pra vida. Memória, resistência, calabouço. Tá tudo vazio e já é hora do almoço. Gira, gira, gira, gira, gira mundo. 500 anos não são uma atmosfera. Abracadabra, cada palavra expressada é sagrada. Ou então, quem lutou, morreu, não morreu por nada. Vem, vem, o que era um sonho foi bem além. Mas com um belo livro, uma lição, uma que lápis, caneta, libertação, a voz da favela, a sua presença em cada refrão. E sem fraude, sem horário na televisão, elegeu poeta G.O.G. e Jorge Aragão. O rap treme o chão, fiação de Lacão. Aí, Lacão.